fazer, muito pra dizer, muito pra agradecer, muito pra viver, porque a caminhada tá só começando, e nesse barco eu vou navegando, fazendo sempre a minha parte com arte. Nesse mundo tamo aqui de passagem, então que seja assim até o fim. Eu quero pra você o mesmo que eu quero pra mim, vida longa. Felicidade pros parceiros, que não desiste, tem orgulho de ser brasileiro. O tempo inteiro, correndo pelo certo, sabendo que Deus tá sempre por perto. Na luta não se cansa, mantém a esperança, não para, não foge, não quebra a aliança. Pelo som, pela cor, pelo amor, fazendo tudo aquilo que Jesus me ensinou. Pensando em tudo que você fez, eu fico bem melhor mais uma vez, e nunca mais eu vou desistir. Fazer. Chegou a hora, eu quero viver. Legal, legal, legal, legal assim. Vivendo e aprendendo pra poder ensinar. Eu chego devagar, eu sei o meu lugar. Eu quero muito mais pra mim e pra você. Por isso eu acredito que agora é pra valer. Vamos lá, tamo junto, eu quero o seu melhor. E onde você estiver, não vai estar só. Amigos são pra isso, pode contar comigo. Me liga, me chama que eu vou em teu auxílio. Mas não se esquece que Deus tá na parada. O dono da jogada, se liga camarada. Só ele pode mudar sua caminhada. Ele é firmeza e nunca dá mancada. Levanta e anda, chegou a sua vez. Não há motivo pra essa timidez. Felicidade existe, foi feita pra você. Então abra o seu coração para receber. Pensando em tudo que você fez, eu fico bem melhor mais uma vez, e nunca mais eu vou desistir. Não, agora eu sei o que posso fazer. Chegou a hora, eu quero viver. Legal, legal, legal, legal assim. Chegou sua hora, eu só queria. Essa parada é pra você. De tudo que é bom, Deus tem sempre mais. Olha em sua volta pra viver. Tudo que ele fez foi pra você. Você só precisa agradecer mais. Só Jesus é o caminho que te traz a vida. Pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Com certeza quem subestimou a vontade de vencer, não sabe que no fim o tempo vai dizer quem é quem. Veja bem, eu não tiro ninguém, mas Jesus me ensinou a amar você também. Quem sabe daqui um tempo eu te encontre, vivendo numa boa, feliz como se fosse ontem. Chegar no final e levantar a taça, como no jogo, meter um gol de placa. Correr pra massa, comemorar o título, como Jesus, ser campeão invicto. Amar a Deus em primeiro lugar, amar o meu irmão como consigo me amar. Todas as coisas se resumem a uma só. Chegou a hora de viver muito melhor. Pensando em tudo que você fez,